Thank you. 220, descendo a 150 na Mari. Taps 220, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 017 na Prodituna. Sul 4220, copiou? Acima aqui, Taps 210, na Prodituna, estado 1107. 2, 4220. Salvador, é o Passaredo 2228. Acabamos de receber a informação do pessoal de solo que a conquista está abaixo dos mínimos. A gente já está com a nossa autorização, é necessário passar uma DLA, a gente aguarda a abertura do destino. Olha, o seu plano já está dentro do previsto. Acredito que, por condições meteorológicas, de repente não haverá necessidade de fazer uma DLA. Mas vamos aguardar. Assim que o plano vencer, eu entro em contato com o Centro Recife, informo a ele e a gente vê o que ele responde pra gente. Sem problema, a gente está na guarda, então, do vencimento e a gente mantém contato, então, para necessidade ou não de uma DLA. Sul 4220, autorizado ILS X-Ray 50, resposta estabilizada. Autorizado o procedimento, vai reportar estabilizado ao 4220. Estabilizou a 4220. 4220 completa sinal, chama a torre 1895. 1895, obrigada, boa noite. Torre Boa Noite, Azul 4220 na final. Azul 4220, tráfego avistado, check-trem, pouso autorizado, pistona 0, vento variável 02 nós, ajuste de altímetro 1-0 no 7. Autorizado pouso para Azul 4220. Livrou. 4220, direita, Fox, Saulo 21.9 na presente. 219, obrigado. Solo, boa noite. Azul 4220, livrou, desculpa. Azul 4220, autoriza táxi Alfa Juliette, portão 10. Considere Solo 59. Alfa Juliette, portão 10, 4220. K6258, boa noite, acione a identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 097, Prod Duna. 2017, Duna na proxa, 6258, obrigado. A 3520, aciona a identificação, desça para 3000 pés, ajuste no 097, Prod Duna. 3520, identificação, 3000 pés, Prod Duna. Salvador, passarela 2228. Está na remota 12 para posicionamento. Passarela 2228 autorizado, chame táxi. Passa táxi, passarela 2228. MD258, autorizado ILS X-Ray, repasse estabilizado. Autorizado X-Ray, repassar estabilizado MD258. 3520, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 7. Autorizado ILS X-Ray, repasse estabilizado. 2000 no 0 no 7, para estabilizado 3520. Motor Salvador, 3170, bom dia, informação, CAG. 3170, adiciona a identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 7 para a Diduna. 2000 pés para a Diduna, ajuste no 0, 17, 3170. Salvador, passarela 2228, para o táxi, está com 4.6 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando Salvador. Autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia, quando lá, torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 017. Ajuste no 017, está autorizado ponto de espera da 110, via Índia, quando lá pronto, torre 118.95, passarela 2228, um ótimo trabalho. Tomador, passarela 2228, pode esperar 1-0, pronto. Passarela 2228, visual com o Airbus da Avianca na final da pista 1-0. Afirmo, passarela 2228. Após o pouso mesmo autorizado a alinhar e manter a pista 1-0. Após o pouso da Avianca, ali mantém, passarela 2228. Ele é 6258 no solo, uso no meio, libera a direita via Fox, solo 121 decimal 9. Direita na Fox 219, acho, né? Muito boa noite, bom trabalho. Dois solo, Salvador, acho, né? 6258 na Fox, vibrou. Ele é 6258, autoriza ataque de Alfa Juliette, portão 04. Alfa e Juliette pro 04, Xené 58, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Colagem pista na 0, vento variável 02 nós. Delivery de colagem pista 10, passarela 2228. Visual, 3520. 3520, chama a torre 1 no 895. 295, ligado, bom dia. Passarela 2228, circulando no 8, controle transfer no 208. Controle 2 Salvador, bom dia, tá 3520, baixou e checou, visual 1-0. Então 3520, autorizado pouso, está na 0, vento variável 02 nós, ajuste de altímetro no momento no 0 no meio. 0 no meio, autorizado pouso no 0, 3520. Controle Salvador, boa noite, passarela 2228. 2228, boa noite, contato radar, quero sair da Apo. Sair da Apo, passarela 2228. Zero, autorizado GLS, reporte estabilizado. Autorizado o procedimento, reporte estabilizado, 3970. Após passar nível de voo 050, autorizado elefa. 050, vou elefa, passaria do 2228. 3520, autorizando ataques de Alfa, que liga o quase 3, quando lá tem seu sinalizador, remota prevista 2 Lima. Alfa, Kilo, 43, remota 2 Lima, remota 3, cadê? Do 4216, boa noite, a senhora na identificação. Para o nível 050, para o editado. Estabilizou o TAN 3170. TAN 3170, completa sinal da torre, 1895. Gente, bom trabalho. Salvador, bom dia, o TAN 3170. Bom dia, TAN 3170, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento variável 02 nós, ajuste de altímetro no 0 no meio. Ajuste no 0 no meio, autorizado pouso na pista 10, TAN 3170. São 3170, no solo aos 30, libere a direita via Fox, alô 21.9. Via Fox, trote 219, da 3170. Alô, São 3170, livrou, bom dia. São 3170, bom dia, autorizar ataque via Alfa, Juliette, porção 07. Alfa, Juliette, portão 7, TAN 3170. Estarei os 2228, chame Campo Recife em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 228, alterna 260, passaria do 2228. Azul 42, anomia, desce para 2000 pés, voe Duna, livre Elétrica, porta estabilizada. 2000 Duna, livre Elétrica, porta estabilizada, porta estabilizada. confirma o ajuste para o... Quanto é o nome? Ajuste 1-0-1-6. 1-0-1-6, obrigado.